Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Qual a sua visão sobre doença? No programa de hoje, começaremos a série sobre a depressão, essa doença intrigante que tem atingido cada vez mais pessoas. Confira. Olá, hoje nós estaremos trabalhando em nossa videoaula a cura espiritual da depressão, uma nova série de videoaulas que trabalharemos essa grande dificuldade do ser humano nos dias de hoje, chamada depressão. A depressão é uma doença com um poder tão intenso nos dias de hoje, a ponto de a Organização Mundial de Saúde lançar um alerta para os médicos pelo mundo afora, dizendo que a depressão é a grande doença do século XXI. É a doença que vai se tornar pandêmica. Significa que todo o mundo vai vivenciar essa doença cada vez maior, cada vez de uma forma mais intensa. E nós estamos observando como profissionais da área de saúde que realmente a depressão vem aumentando de uma maneira assustadora. A quantidade de pessoas depressivas, deprimidas que nós temos observado em todas as áreas, em todas as classes sociais, é realmente assustador. Então nós vamos trabalhar nessa série de videoaulas a cura espiritual da depressão. Inicialmente vamos refletir alguns conceitos sobre a depressão. Primeiramente, o termo depressão. Ele origina-se do latim de, que significa baixar, premere, pressionar. Então depremere significa literalmente pressionar para baixo. Por que que a depressão significa pressionar para baixo? Há uma baixa dos níveis do humor do paciente. A pessoa tem um humor deprimido, depressivo. A depressão é caracterizada por uma incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, numa vontade de sumir ou desaparecer. Como que a pessoa ela fala isso? Ela diz assim, que ela sente uma vontade de viajar para um lugar que ela não sabe nem onde é e nunca mais voltar. Outras pessoas falam que gostaria que abrisse um buraco e ela entrasse naquele buraco e desaparecesse nunca mais dar sinal de vida. E muita gente tem essa falta de vontade de viver. Não necessariamente que ela sinta vontade de morrer. Ela pode estar ou não acompanhada com desejo de morte. Por quê? Nem sempre a pessoa ela quer morrer. Mas toda pessoa depressiva tem uma dificuldade em relação à vida. Ela não sente prazer pela vida. E muitas vezes acontece dela desejar a morte. Inclusive, algumas pessoas tentam o suicídio e outras vão às vias de fato e acabam se matando. Futuramente, em outra videoaula, nós vamos falar sobre a relação que existe entre a depressão e o suicídio. Em relação à depressão, o que acontece? Por ser uma doença das emoções, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Todas as doenças mentais, de um modo geral, mas principalmente a depressão, ela tende a ser incompreendida até por profissionais da área de saúde. Por exemplo, se uma pessoa ela tem um aumento do açúcar no sangue, gerado por um diabetes, por exemplo, ela simplesmente vai ao médico, um clínico geral, por exemplo, faz um exame simples de sangue, glicemia de jejum, e já vai ser detectado uma doença relativamente grave como a diabetes. Se a pessoa, por exemplo, tem um problema numa articulação do joelho e tira um raio-x, aquele raio-x vai detectar ali uma inflamação no tendão ou um problema na própria articulação. São sinais e sintomas bem evidentes que geram uma manifestação que nós dizemos física, laboratorial. Já a depressão é puramente mental. Não existe um exame que se possa fazer para detectar a depressão. Por isso ela ainda é uma doença muito incompreendida. A pessoa deprimida, por exemplo, ouve afirmações do tipo: você não tem nada, ou o que você tem é frescura, ditas até por médicos. Médicos que aí, hoje em dia já é mais raro, mas antigamente era muito comum médicos generalistas que não tinham conhecimento das doenças puramente emocionais, era muito comum a pessoa depressiva com um sofrimento muito visível, muito palpável, ia ao médico, fazia-se todos os exames bioquímicos possíveis, os exames, claro, não vão dar nada, aí a pessoa ouvia: você não tem nada. E, claro, a pessoa se sente muito confusa, porque o sofrimento dela é muito real. Hoje em dia já é mais raro profissionais da área de saúde não conseguir perceber um processo depressivo. Mas até um certo tempo isso era relativamente comum. Então a pessoa, por exemplo, é depressiva, ouve de familiares, de pessoas conhecidas dela, por exemplo, falas assim: depressão, larga de frescura, faça uma viagem que tudo vai passar. Vá ao shopping se distrair, que toda essa tristeza passa. É como a pessoa vê a depressão de uma maneira simplista, como se fosse uma simples tristeza que uma viagem faria com que a depressão desaparecesse. Ou um probleminha qualquer que uma ida ao shopping para fazer compras, a pessoa se libertasse da depressão. Se viagem e compras libertasse as pessoas da depressão, era muito fácil. Era só dar um cartão de crédito na mão de uma pessoa para fazer compras e pronto, ela ficaria livre da depressão. Faz um pacote no Nordeste, por exemplo, numa praia paradisíaca, e ela voltaria sem depressão. A depressão é uma doença muito mais séria, muito mais grave. É uma doença do espírito. E não é de formas simplistas que se resolve a depressão. Tem outras pessoas que ouvem falas do tipo: o que você tem é falta de força de vontade. Você tem tudo e fica com essa frescura de depressão. Isso é falta do que fazer, arranje uma ocupação que tudo passa. Então a pessoa parte do pressuposto que a pessoa está assim porque ela simplesmente quer permanecer assim e que se ela arranjar uma ocupação, a depressão passa. Também uma forma simplista de ver essa doença espiritual até um certo ponto grave, no sentido de que é uma doença do espírito fácil, muito fácil da pessoa se envolver com a depressão, mas é difícil de superá-la. Vejamos agora a depressão, os sinais e os sintomas da própria depressão. Inicialmente vamos falar sobre os sintomas psíquicos. O sintoma mais objetivo e mais recorrente, o que mais acontece na depressão, é esse que estamos vendo na tela. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. Para se caracterizar depressão, é necessário que a pessoa tenha essa insatisfação por viver, que ela sinta que a vida não vale a pena. E com isso, esse sintoma é acompanhado de um sentimento de tristeza muito grande. E para caracterizar depressão, é necessário que a pessoa tenha esses sintomas no mínimo durante 2 semanas consecutivas, 15 dias. Se ela tem esses sintomas a partir de 15 dias, já podemos caracterizar depressão. Por quê? Não é uma simples tristeza. Por exemplo, uma pessoa que briga com o namorado, por exemplo, uma moça brigou com o namorado. Ela vai ficar triste por causa daquela perda e pode ficar triste 2, 3 dias, uma semana, mas logo ela recupera, salvo se aquela relação era muito intensa para ela, e aí ela pode entrar numa depressão secundária causada por perdas que nós vamos ver em videoaulas posteriores. Mas salvo isso, esse fato acontecer, normalmente a pessoa vai superar a tristeza com relativa rapidez. Já a depressão não. A depressão já é um processo mais profundo, em que a pessoa ela vai ter esses sintomas por mais de 15 dias. Normalmente fica meses com esses sintomas. E um outro sintoma psíquico bem recorrente na depressão, que está acompanhado com o sintoma em relação à dificuldade em relação à vida, de sentir prazer pela vida, de a pessoa não querer viver ou ter dificuldade em viver, é a tristeza e o sentimento de vazio, a sensação de vazio. A pessoa tem uma tristeza muito intensa, muito forte, e uma sensação de vazio. Normalmente, essa sensação de vazio é referida bem aqui no peito, na posição onde está a minha mão. Aqui nós temos, no corpo fluídico, o quarto chakra, que é o chakra do amor. O quarto do chakra, que é o chakra do amor, ele é responsável por a própria vida, o sentir prazer, alegria pela vida, juntamente com o segundo, que é o chakra do prazer. Quando a pessoa tem esse chakra equilibrado, ela sente um bem-estar pela vida, uma harmonia pela vida. Quando ela tem a depressão, há um sentimento, uma sensação de indiferença, é uma sensação de desvalia, de desconformidade com a vida. Isso gera uma inibição do chakra. E essa inibição, a pessoa tem uma sensação de vazio aqui no peito. Tem pessoas que se referem a um buraco no peito. Isso significa que o chakra fica tão inibido, que a pessoa não sente as vibrações naturais, normais do quarto chakra, que é aquilo que normalmente a pessoa sentiria. Por isso essa sensação de vazio. Acontece também, juntamente com esse sentimento de tristeza, de vazio, um desprezo pela vida. A pessoa, como ela não sente a vida em si mesma, ela despreza a própria vida, a vida que ela tem no relacionamento com outras pessoas. Então esse desprezo pela vida acaba por aprofundar os processos depressivos. Acontece também o sentimento de autodesvalorização. A pessoa não valoriza a própria vida. Ela sente que a vida dela não tem valor, que ela não é útil para ninguém, que se ela morresse ninguém iria sentir falta dela. Normalmente são sintomas muito comuns da depressão. Acontece também uma baixa autoestima. A pessoa ela tem uma dificuldade de sentir amor por si mesma. Daí vem a inibição do quarto chakra, que é o chakra do amor, que a pessoa vai sentir aquele vazio. Então ela tem uma dificuldade enorme de sentir amor por si mesma, de sentir que ela é filha de Deus, criada para a felicidade, para o bem-estar, para a vida. Há um negativismo também muito forte. As pessoas depressivas, elas têm uma visão extremamente pessimista da vida, extremamente negativista. Tudo para ela vai piorar. Se acontece uma coisa boa, por exemplo, para a pessoa, o que ela fala? Aconteceu essa coisa boa, mas com certeza daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito ruim. Como se ela não merecesse algo bom, e se acontece algo bom, ela acha que vai acontecer algo muito ruim para compensar aquele momento bom que ela passou a ter. Tal negativismo que ela vive. Então, é importante refletir sobre esses sintomas, porque quando nós falarmos sobre os processos de cura da depressão, nós vamos voltar a eles falando exatamente da antítese que a pessoa deve buscar. Há um sentimento de desesperança também, acompanhado com desânimo. A pessoa não tem esperança num futuro melhor, exatamente pelo negativismo. Se tudo que vai acontecer com ela é ruim, é negativo, é visto de forma pessimista, é claro que ela não vai ter esperança. Porque a esperança é exatamente a pessoa esperar dias melhores, esperar que qualquer dificuldade, por maior que seja, ela vai ter um termo. A pessoa depressiva, deprimida, ela não pensa assim. Ela acha que tudo só tende a piorar. Então, essa desesperança faz com que haja uma angústia muito grande, uma sensação de desânimo muito grande. Porque uma pessoa que não tem esperança, até para acordar de manhã cedo e se levantar da cama, é difícil. Por quê? Como que ela vai se levantar se ela não tem esperança de nada de bom acontecer naquele dia? Então, o desânimo e às vezes até uma sensação de prostração, uma sensação física, nós vamos ver daqui a pouco, acontece com a pessoa depressiva. Acontece também, juntamente com tudo isso, sentimentos de culpa. A culpa é extremamente recorrente na depressão. Raramente uma pessoa depressiva não sente culpa. Esse sintoma é tão importante que nós vamos ter uma videoaula só para falar sobre ele. Outra questão importante é que o mundo à sua volta é visto de uma maneira cinzenta, como se a pessoa usasse sempre óculos escuros. Esse sintoma é muito interessante. As pessoas depressivas, ela tende a se isolar num quarto fechado, por exemplo. Ela fecha as janelas, fecha a cortina, fecha a persiana, quando tem persiana. Ela se isola num quarto escuro. Se ela vai sair de casa por alguma coisa importante que ela não possa deixar de sair, ela usa óculos escuros. A tendência da pessoa é fazer com que o ambiente externo se equalize com o ambiente interno. Então, o ambiente interno da pessoa que está depressiva é cinzento. E aí ela quer que o mundo externo se torne cinzento como ela está. Inclusive, tem pessoas que chegam a ter até uma ilusão mesmo, de que o ambiente externo se torna cinzento. Tem pessoas que veem o céu cinza, né? Não num dia de chuva, por exemplo, um dia de céu azul, brilhante, sol, e ela vê tudo cinza. Ela vê as plantas cinza, ela vê as flores cinza, porque ela está de uma forma cinzenta, entre aspas, dentro de si. E aí ela tende a projetar isso fora de si também. Acontece também esse sintoma que está na tela, que é a redução da concentração, da capacidade de pensar e de tomar decisões. A pessoa depressiva, ela tende a ter um problema de concentrar a sua mente num determinado ponto, numa determinada circunstância. Como ela tem a dificuldade de concentração, o que vai acontecer? A sua capacidade de pensar e de tomar decisões acaba ficando comprometida. Com o passar do tempo, a pessoa começa a ter lapsos de memória, porque ela tem problema tanto de atenção quanto de concentração. Ela não atenta para um determinado ponto que ela necessita, e aí, claro, a concentração não vai ser adequada e a memória acaba tendo dificuldade, porque a memória é resultado de atenção e de concentração. Então a pessoa vai tendo cada vez mais dificuldade de pensar, de tomar decisões, a ponto às vezes dela abandonar tudo. Dependendo da gravidade da depressão, ela pode abandonar até as suas atividades diárias. Os sintomas fisiológicos são sintomas já que a doença gera no nosso corpo físico, acompanhado daquele sentimento de desesperança e de desânimo que nós vimos agora há pouco. Existe uma perda de energia. A pessoa não sente uma energia em relação à vida. Então, o que vai acontecer? Ela, ao acordar de manhã, ela não tem energia para realizar as ações que necessita realizar. E a tendência da pessoa é querer ficar na cama. Dependendo da gravidade da depressão, ela pode literalmente permanecer na cama horas a fio. Então, essa perda de energia é consequente aos aspectos psíquicos, principalmente a questão da esperança e do desânimo. A pessoa desesperançada e desanimada, é claro que ela não vai revitalizar, não vai absorver a energia vital do cosmos necessário para a vida. Pode acontecer também de haver alterações do sono. Há alterações do tipo insônia, hipersônia ou sono não repousante. Insônia é a dificuldade de conciliar o sono. Acontece muitas vezes em casos de depressão que estão ligados a transtornos de ansiedade também, principalmente a chamada ansiedade generalizada. Então, a insônia é incapacidade de dormir, de iniciar a dormir, ou a pessoa dorme o primeiro período e depois acorda e não consegue dormir, acorda de madrugada e não consegue dormir mais. A hipersônia é o excesso de sono. O excesso de sono pode acontecer associada à insônia. A pessoa tem insônia à noite e hipersônia, uma sonolência constante durante o dia. Ou ela pode ter hipersônia o tempo todo. Então ela sente uma vontade de dormir. Se ela se deitar a qualquer momento do dia ou da noite, ela dorme horas seguidas se não houver um despertamento externo, porque ela entra num excesso de sono. Na depressão, esse sintoma é mais comum do que a insônia, quando só existe a depressão, a chamada depressão maior. Pode acontecer do sono também não ser repousante. O sono não repousante é quando a pessoa dorme a noite toda, mas é um sono superficializado. A pessoa acorda e se refere que ela acorda cansada. Tem pessoas que falam, inclusive, que elas... como se ela tivesse acordado, como se tivesse tomado uma surra durante a noite. Normalmente, esses processos estão ligados a fenômenos obsessivos que ocorrem durante o sono. Durante o sono, só o corpo dorme, o espírito não dorme. E como o espírito não dorme, muitas vezes ele é submetido a torturas durante o sono. E aí a pessoa tem esse sono muito superficial, e ao acordar de manhã é como se ela tivesse com o corpo todo machucado. É porque, na verdade, o corpo fluídico foi machucado realmente e ela está ali naquela situação, porque normalmente com os transtornos neuróticos, como a depressão, eles estão associados com os transtornos obsessivos. Futuramente, em outra videoaula, nós vamos fazer a correlação entre a obsessão e a depressão. Pode acontecer também, outro sintoma fisiológico, são as alterações do apetite. Pode o apetite estar diminuído, que é uma hiporexia, ou pode estar aumentado. Normalmente, na depressão, ele diminui. Raras vezes acontece de haver um aumento. Ele há um aumento quando está associado também à ansiedade. Agora, normalmente, há uma diminuição ou, às vezes, a abolição completa do apetite. A pessoa não sente vontade de comer, ou às vezes ela tem até vontade de comer, mas quando ela vai se alimentar, o alimento não tem gosto, ele é sem graça, ou às vezes ela sente até gosto estranho no alimento, como se tivesse, o alimento tivesse amargo, com gosto estranho, esquisito, ou sem graça, sem paladar nenhum, exatamente por causa da dificuldade em relação ao prazer que o depressivo tem. Então ele tem uma dificuldade em relação ao prazer de viver. E, claro, o paladar está intimamente ligado ao prazer. Se a pessoa abole o prazer de viver, o paladar também vai ser inibido por causa dessa característica psíquica. Outro sintoma muito comum é a redução do interesse sexual. Há uma diminuição da libido e, às vezes, a pessoa tem uma libido, mas a própria sensação sexual, ela se reduz exatamente pela mesma dificuldade em relação ao prazer. O sexo também, ele proporciona prazer, e a pessoa que abole o prazer de viver, ela acaba abolindo até os prazeres ligados ao fisiológico, paladar e sexo também. Outro sintoma muito comum são as chamadas somatizações. As somatizações mais comuns na depressão são as alergias, porque as alergias vêm de um mau funcionamento do sistema imunológico, e a depressão está intimamente ligada com o quarto chakra, que é o chakra responsável pelo sistema imunológico. Ele está intimamente ligado à glândula timo, que é a glândula principal do sistema imunológico. Então a pessoa tem problemas de alergia, pode ter também, se a depressão for muito grave, o processo emocional for muito grave, doenças autoimunes ligadas ao próprio quarto chakra. E uma doença que hoje é muito comum, que está intimamente ligada à depressão, que é a chamada fibromialgia. A fibromialgia é uma dor que a pessoa sente na musculatura do corpo todo, e que, como as pessoas dizem, é uma dor que anda. Por que que ela anda? Porque nós temos músculos desde do couro cabeludo até a planta do pé. E esses músculos, eles inflamam e doem. E tem hora que é um músculo que está inflamado, outra hora outro músculo inflamado. Dificilmente a pessoa vai ter toda a musculatura inflamada. Então é fibromialgia. É uma dor que acontece na fibra muscular. Exatamente por que que ocorre isso? Na verdade, são os impactos mentais que a pessoa gera nas suas células por essa recusa em viver, por essa rebeldia em relação à vida. Ela não sente prazer pela vida, é claro que ela vai ter dificuldade de fazer com que as suas células funcionem normalmente. Nós vejamos agora os sinais comportamentais. Os sinais comportamentais, nós temos o afastamento social, que é o mais comum. A pessoa depressiva, ela tende a se afastar das coisas que ela normalmente fazia com equilíbrio, fazia com alegria. Por exemplo, passeios, encontro com amigos, atividades voluntárias que ela mantinha. Por último, ela se afasta até do trabalho. Dependendo da gravidade da depressão, a pessoa chega num nível que ela se afasta até das atividades cotidianas, a ponto de, por exemplo, se a pessoa for um profissional liberal, alguma coisa assim, ou tiver o próprio negócio, ela colocar em risco a própria sobrevivência por causa desse afastamento social. Pode acontecer dela ter crises de choro, e essas crises de choro normalmente são referidas, a pessoa diz assim: eu choro, não sei nem por que que eu estou chorando, mas eu não consigo bloquear esse choro. E chora, e o que caracteriza bem a depressão é que ela não melhora com o choro. Normalmente, quando a pessoa está angustiada com alguma coisa, ela chora, ela melhora depois que chora. A pessoa depressiva não. Ela chora e continua sentindo triste, continua se sentindo angustiada apesar do choro. Pode haver também alterações psicomotoras, exatamente por causa da falta de energia vital, do desânimo. A pessoa começa a ter alterações psicomotoras, ela vai começar a ficar mais lenta. Tem pessoas que, em depressão grave, ela tem dificuldade até de erguer o braço para pentear um cabelo, por exemplo. Ela fica tão lentificada que as atividades cotidianas ela passa a ter dificuldade de manter. E por último, nós vemos os comportamentos suicidas. O suicídio está intimamente ligado à depressão. Como nós já falamos, nós vamos ter uma videoaula somente para trabalhar isso. Vejamos agora os níveis de depressão. Nós temos três níveis de depressão: a depressão leve, moderada e grave. Na depressão leve, como são os sintomas? Todos esses sintomas e sinais que nós acabamos de ver, eles existem, mas não interferem tanto no dia a dia da pessoa. As pessoas nesse nível de depressão conseguem trabalhar e realizar outras atividades, como lazer, mas sem a satisfação e o prazer que sentiam antes. Então, o que caracteriza a depressão leve é ter esses sintomas. Claro que não precisa ter todos os sintomas para caracterizar a depressão, mas pelo menos esses mais básicos, como a dificuldade em relação à vida, a tristeza, choro, esses daí são muito comuns. E a pessoa realiza as atividades do dia a dia, só que já com, não com satisfação. Ela faz por fazer, mas sem a satisfação de antes. Na depressão moderada, já há um comprometimento maior da manutenção das atividades diárias. A força que precisam desempenhar para as suas atividades, mesmo aquelas que antes achavam prazerosas, é muito maior. Há uma dificuldade em manter-se bem e já não sente tanta satisfação em situações que anteriormente eram agradáveis. Então, o que acontece nessa depressão moderada? A pessoa já necessita fazer um esforço muito maior para realizar as atividades do cotidiano, que antes ela realizava com muita tranquilidade. Então já percebamos que a depressão tende a se agravar cada vez mais. Na depressão moderada, normalmente a pessoa, na depressão leve, melhor dizendo, ela mantém todas as atividades cotidianas. Na moderada, ela já começa a se afastar daquelas que ela não necessita tanto dela, como, por exemplo, atividades de lazer, né? Ou às vezes até atividades no trabalho voluntário. Já atividades que ela necessita realizar, que geram um provento para ela, por exemplo, o trabalho profissional, a pessoa com depressão moderada, ela continua realizando as atividades com uma força, um esforço muito maior do que antes. Na depressão grave, há uma limitação muito grande da pessoa deprimida. Muitas nessa situação abandonam completamente as atividades que realizavam. Algumas chegam a se fechar num quarto escuro, em um estado em que, mesmo estando com a consciência desperta, não reagem a perguntas nem a estímulos externos, permanecendo imóveis numa só posição, muitas vezes até realizando suas necessidades fisiológicas no próprio leito. Então esse é o nível mais grave de depressão, que é chamado até de estupor, em que a pessoa abandona tudo. Às vezes ela abandona tudo, mas ela fica em casa, ela fica normalmente fechada no quarto, mas ela se alimenta, ela faz as necessidades fisiológicas com naturalidade, mas ela fica fechada num quarto, curtindo o processo depressivo. Outras chegam nesse nível grave, gravíssimo de depressão, a ponto de ficar horas a fio deitada no leito. Se não houver um parente, alguém que cuide dela, ela vai ficar ali até a inanição, fazendo as necessidades fisiológicas no próprio leito, numa situação muito difícil para as pessoas que chegam nesse nível de depressão. No próximo bloco, nós veremos as causas da depressão, tanto as espirituais quanto as perispirituais e as causas físicas também. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. A depressão pode surgir de diversas formas e apresentar-se em variados níveis. Mas nós sabemos que a origem das dificuldades é espiritual, assim como das curas. Vejamos inicialmente as causas espirituais da depressão. Há uma falta de significado e de interesse na vida, gerado pela rebeldia. Muitas pessoas, quando nós falamos que a pessoa depressiva é uma pessoa que está se movimentando na rebeldia, ficam chocadas. Como que pode? Uma pessoa depressiva, ela está lá fechada na vida dela, numa situação deplorável, como que ela tem uma rebeldia desse tipo? Na verdade, quando a pessoa se nega a viver, já é um ato de profunda rebeldia. Deus nos criou para a vida. Se a pessoa nega a vida em si mesma, ela está se rebelando contra a lei divina. E por que que a pessoa depressiva faz isso? Porque ela se rebela, porque ela gostaria de ter uma vida maravilhosa. Como a vida dela não é maravilhosa, ela se rebela, se fechando. E aí a depressão é consequência desse processo. Porque ela gostaria de ter uma vida glamurosa, e como que a vida dela é desse jeito? Agora, perguntamos, num planeta de expiações e provas, quem é que tem uma vida glamurosa de verdade? Aqueles que parecem que têm uma vida glamurosa, na verdade, eles estão mascarando uma série de dificuldades que trazem em si mesmo. Se não fosse assim, pessoas arquibilionárias, que têm tudo entre aspas, que têm tudo para, entre aspas, ser feliz, e acabam entrando em depressão e até se matando. Então, num planeta de expiações e provas, a vida é difícil para todo mundo. Quer nós tenhamos dinheiro, quer nós tenhamos posição social, fama, ou que estejamos morando num bairro miserável, com dificuldades, é difícil para todo mundo. Em maior ou menor grau, dependendo da provação que cada um está passando, mas todos nós temos as nossas dificuldades. E a pessoa depressiva se rebela exatamente contra as dificuldades. Ela não quer ter dificuldades. Mas como que num planeta de expiações e provas nós não vamos ter dificuldades? Por isso nós estamos vendo aumentar o número de pessoas depressivas. Porque as dificuldades próprias do planeta têm, inclusive, algumas aumentado, insegurança, uma série de coisas, insegurança em termos coletivos, tem aumentado. E a pessoa não quer ter dificuldade nenhuma, aí, claro, se deprime com facilidade. Há uma negação da vida, e essa negação da vida, é claro que vai gerar grandes dificuldades para a pessoa, porque ela nega o essencial em si mesma, que é a própria vida. É um movimento oposto ao amor e à felicidade. Então, se a pessoa, todo o universo chama a pessoa para o amor, e ela se opõe ao amor, se opõe à vida, claro que vai haver sempre uma consequência quando uma pessoa se opõe à vida. As pessoas depressivas, elas têm um foco na perda. Perda de quê? Normalmente elas têm um foco na perda daquilo que fizeram no passado, ou daquilo que gostariam de ter feito e não fizeram. Então a rebeldia está implícita nisso. Elas se rebelam porque elas já tiveram e ou agora não têm. Ou elas gostariam de ter tido e nunca tiveram. Então é aquela pessoa que foca naquilo que ela não tem e não naquilo que ela tem, naquilo que realmente faz sentido para ela. Então ela se apega àquilo que não tem em detrimento daquilo que tem. E isso proporciona uma revolta contra a vida. Podemos agir assim? Podemos, nós temos o livre-arbítrio. Mas não nos convém agir assim. Nos convém ir ao encontro da vida, para aproveitarmos a vida dentro de um conceito espiritual profundo. Aproveitarmos a vida para evoluir, para crescer, para nos transformar numa pessoa melhor. A situação mais profunda que gera depressão no nível espiritual é um sentimento de onipotência movido pelo orgulho. Também muita gente fala, mas como a pessoa depressiva parece tão pobrezinha, né? Ela se faz de pobrezinha de mim, de coitadinha de mim, mas o que está por trás é orgulho e a rebeldia. Nas videoaulas que nós trabalhamos a saúde espiritual, nós vimos que uma orientação de Jesus, quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então Jesus ele fala que o amor, a mansidão e a humildade são as condições para que nós tenhamos harmonia interior. Se o se a pessoa é depressiva, ela não sente harmonia interior, ela sente esse vazio, esse mal-estar em relação à vida, é porque ela está na contramão da vida. Então, ela está focada no desamor, na rebeldia e no orgulho, sim, porque ela se rebela contra o Criador da vida. Ela gostaria de ter uma onipotência que só Deus tem. Ela gostaria de fazer com que o mundo fosse glamouroso à disposição dela. Como ela não tem esse poder, porque somente Deus é onipotente, ela se revolta e se deprime, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Na verdade, é um processo de rebeldia gerado pelo próprio orgulho de não ter o poder que ela gostaria que tivesse. Nós estamos vendo agora na tela uma figura que vai explicitar de uma forma didática as causas espirituais e perispirituais da depressão. Vejamos que é uma figura apenas no nível didático. Imaginemos o espírito como se fosse uma pequena esfera luminosa que nós colocamos aqui no centro do peito dessa pessoa estilizada. Vejamos que é apenas no nível didático, porque senão podem falar por aí que eu estou dizendo que o espírito é uma bola de luz no meio do peito. O espírito não é uma bola de luz no meio do peito. É apenas uma explicação didática. Vamos imaginar como se o espírito fosse, como ser, uma esfera de luz. Estamos vendo que em volta dessa esfera tem uma série de manchas. O que são essas manchas? Essas manchas são situações negativas que nós vivemos no nível do pensamento, no nível do sentimento. Todas as vezes que nós cultivarmos pensamentos negativos, sentimentos negativos que são contrários à lei do amor, o resultado é a produção dessas manchas. Uma pessoa que está fazendo esforços para se reabilitar, esforços de fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade, como nós acabamos de ver, o que ela faz? Ao produzir uma mancha, que é um pensamento, sentimento negativo, ela dá oportunidade a transmutar essa mancha. Então nós estamos vendo aí na tela que nós formamos e podemos desfazer as manchas. Normalmente nós somos convidados a fazer isso no nosso dia a dia. Mas como se comporta a pessoa depressiva? A pessoa depressiva, como ela tem uma rebeldia frente à vida, o que vai acontecer? As manchas, elas vão se agrupando em torno da essência divina que ela é. Então nós estamos vendo aí que a quantidade de manchas pode variar em maior ou menor quantidade. Quanto menor a quantidade de manchas envolvendo a essência divina que ela é, vai ser uma depressão, por exemplo, leve. A depressão vai se agravando com o maior número de manchas que vão se agrupando em torno da essência divina, formando uma espécie de escudo. Então, quanto maior o número de manchas, maior a gravidade da depressão, até chegar a esse bloqueio quase que completo da essência divina, que é a depressão grave, gravíssima, no nível do estupor, em que a pessoa tenta abolir a própria vida dentro de si. Então nós estamos vendo por essa observação no nível didático como que acontece. Na depressão, há essas manchas que nada mais é do que a representação de bloqueios energéticos no nível do perispírito, que nós estamos também usando as manchas do ponto de vista didático, vai formando esse escudo em torno da essência divina. Também o escudo do ponto de vista didático, para que nós não levemos no sentido absoluto aquilo que nós estamos falando, apenas para que nós entendamos o processo. Tudo isso vai acontecendo e formando todo um processo de bloqueios no nível emocional, e aí a depressão vai ocorrendo. E como que a depressão se manifesta? Ela se manifesta no corpo físico. Vejamos que existem também as chamadas causas físicas da depressão. Como nós estamos vendo, a depressão é uma doença do espírito. A doença do espírito transmite ao perispírito tudo aquilo que está no espírito. É o espírito que pensa e sente. Só que ao pensar e sentir algo que é contrário à lei do amor, o que que acontece? Nós geramos um bloqueio no perispírito, que nós colocamos didaticamente como as manchas. Então esse bloqueio, se for trabalhado com naturalidade, a gente bloqueia e desbloqueia, bloqueia e desbloqueia. Isso ao longo da vida vão haver muitos bloqueios e nós somos convidados a trabalhar também nos desbloqueios. Só que a pessoa depressiva, ela não faz isso. E como ela não faz isso, ela bloqueia a essência divina que ela é. Ao bloquear a essência divina, ela vai bloquear a própria fonte de vida dentro dela mesma. E ao bloquear essa fonte de vida, o que vai acontecer? Manifestações no corpo físico. Então o espírito doente passa a doença para o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, que vai passar para o seu corpo. Por exemplo, gerando alterações cerebrais. Alterações cerebrais que podem ser bioquímicas ou podem ser até anatômicas. Vejamos que existem alterações bioquímicas que os cientistas hoje já comprovaram de uma forma muito clara que três neurotransmissores diminuem quando a pessoa está depressiva. São a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. O que acontece com esses neurotransmissores? Esses neurotransmissores são produzidos pelas células cerebrais. Então as células cerebrais, quando estão normais, elas produzem naturalmente esses neurotransmissores que fazem a ligação entre uma célula e a outra. A sinapse de uma célula cerebral com outra são produzidas a partir desses neurotransmissores. Quando eles estão em equilíbrio, a pessoa está de bem com a vida. A pessoa acorda de manhã sorrindo para a vida, cantarolando, em paz. Como disse Jesus, ela tem um descanso para a alma. Se ela tem um descanso para a alma, ela vive bem, com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Na pessoa depressiva, como há toda essa rebeldia frente à vida que nós acabamos de falar, as manchas no perispírito vão se agrupando em torno da essência divina. Então há todo um bloqueio. Esse bloqueio faz com que as células do cérebro não produzam as substâncias neurotransmissoras com equilíbrio. Então os cientistas descobriram que na depressão os índices de dopamina, de serotonina e de noradrenalina estão diminuídos, estão bem aquém do normal. E numa conclusão simplista, dentro de uma visão psicológica transpessoal, espiritual profunda, alguns concluíram, então, o que gera a depressão é a diminuição de dopamina, de serotonina e noradrenalina. É uma conclusão simplista, por quê? Porque está se concluindo que um efeito é a causa e não o contrário. Na verdade, a doença, a depressão, ela tem como causa a rebeldia do espírito em relação à vida. Tem como consequências a formação das manchas energéticas no perispírito, bloqueios energéticos, que vai ter como consequência final o bloqueio das células cerebrais. Então, quando se diminui as substâncias neurotransmissoras que dão sensação de prazer e de bem-estar, diminuiu. Por quê? Porque o espírito se rebela contra a vida. Então a causa primária é a rebeldia do espírito, não a diminuição das substâncias neurotransmissoras. A diminuição das substâncias neurotransmissoras é efeito e não causa. É claro que quando inibe as substâncias neurotransmissoras, dopamina, serotonina e noradrenalina, a pessoa entra em depressão. Ao entrar em depressão, a sua rebeldia, claro, vai aumentar. Porque se ela se rebelou contra a vida, entrou em depressão, e aí a depressão é uma doença extremamente incapacitante, perturbadora, a sua rebeldia tende a aumentar, fazendo com que a diminuição das substâncias neurotransmissoras diminua mais ainda, e aí todo um círculo vicioso vai sendo produzido, desde a depressão leve até o estupor, se a pessoa não modificar a forma como se conduz frente à vida. O medicamento, por exemplo, os medicamentos que existem modernamente, eles atuam exatamente no metabolismo dessas substâncias, fazendo com que haja aumento das substâncias neurotransmissoras, serotonina, dopamina e noradrenalina, para que a pessoa se sinta bem. Mas é um processo artificial. Nós veremos em videoaulas posteriores como que esse processo é artificializado, ele é limitado em si mesmo, para que nós reflitamos que antidepressivo não cura a depressão, ele apenas facilita o processo para que a pessoa possa entrar num movimento de educação emocional. Mas isso nós veremos mais para frente. Um outro fator físico ligado ao processo depressivo são os fatores genéticos. Muitos cientistas também, de uma forma simplista, baseado em algumas pesquisas apenas, têm falado que a depressão tem causa genética. E não é verdade. A depressão, na verdade, tem uma causa espiritual que se manifesta nos genes. Os genes também é efeito. Com certeza a depressão tem um fator genético, mas não causa genética. Isso é tão verdade porque na nossa pesquisa do conclusão do curso de psiquiatria, nós fizemos uma pesquisa a respeito da depressão. E fizemos um estudo, levantamento de estudos com gêmeos univitelíneos. Esses gêmeos univitelíneos, teoricamente, como eles têm o mesmo potencial genético, se um traz o gene da depressão, o outro também traz. E teoricamente, se um desenvolve a depressão, o outro deverá também desenvolver depressão. Então 100% dos gêmeos univitelíneos deveriam, se um tivesse, o outro também teria depressão. E uma pesquisa muito interessante, aliás várias pesquisas muito interessantes, têm demonstrado que não é bem assim. Significa, as pesquisas mostram que às vezes um só dos gêmeos desenvolve a depressão e outro não. A ponto de eles fazerem dados estatísticos e demonstrarem que cerca de 70% dos gêmeos, um desenvolve a depressão e os outros 30 não desenvolvem a depressão. Uma pesquisa mostrou isso. Isso significa o quê? Que o fator genético também é efeito. Recentemente uma pesquisa foi divulgada mostrando que existem determinados genes que são inibidores de outros que produzem doenças. Dentro de uma visão espiritual profunda, por que gêmeos com o mesmo potencial genético, um desenvolve a doença e outro não desenvolve? Porque aquele que desenvolveu, simplesmente, ele continuou rebelde frente à vida. Porque a depressão, ela não começa nesta existência. Como é uma rebeldia do espírito, muitas vezes o espírito traz isso de várias existências, inclusive. Isso é tão verdade que a depressão, muitas vezes, ela já se manifesta na infância. Tem crianças já, desde pequenininhas, já depressivas. Aquela criança quietinha, boazinha, nem sempre ela quietinha, boazinha, ela está depressiva. Então, o espírito doente, ao formar pelo próprio psiquismo, ao atrair um espermatozoide que tenha os genes de acordo com o seu psiquismo, vai atrair as possibilidades da doença. Então, os genes não é uma coisa matemática, mas uma possibilidade, uma probabilidade. Se o espírito se modifica e se torna uma pessoa que faz exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, o que vai acontecer? O potencial genético existe, mas a doença não se manifesta, que explica os gêmeos que têm o mesmo potencial genético, que são univitelinos, têm o mesmo potencial genético, um desenvolve e outro não desenvolve. Muitos falam que mas é um fator social. Isso é verdade quando os gêmeos são criados em ambientes completamente diferentes, em situações completamente diferentes. Mas essa pesquisa que nós estamos falando, os gêmeos foram criados no mesmo ambiente, com a mesma educação, com todos os fatores sociais eram semelhantes. E 70% desenvolveu e 30% não desenvolveu. Então, os 30% que não desenvolveram, apesar do potencial genético, inibiram a manifestação do gene porque o espírito se modificou. E quando Jesus diz que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado, tem tudo a ver com o resultado dessa pesquisa. Quando a pessoa modifica a si própria, o que vai acontecer? Uma mudança da forma dela agir. E é claro que os genes também vão ficar inativos e não numa atividade, porque a doença pode se manifestar de uma forma suave, moderada ou grave, mesmo com o mesmo potencial genético. O espírito é que comanda o seu corpo e não o contrário. Então, para finalizar, nós vamos falar também dos fatores cerebrais. Algumas linhas de pesquisa têm mostrado que o cérebro de pessoas depressivas é um pouco diferente das pessoas normais. Isso significa o quê? Que também essas manifestações cerebrais vêm do espírito doente. O espírito doente, claro, que não vai formar o seu corpo com naturalidade, de uma forma normal. Ele também vai formar com dificuldades. Então, essas manifestações cerebrais também são efeito. A ciência, a medicina, infelizmente, ainda traz um materialismo muito forte. E, por causa disso, muitos efeitos são colocados como causa. O importante é saber que a depressão é uma doença do espírito que se manifesta no perispírito, que vai acontecer no corpo físico já no final do processo. E todo trabalho de superação da depressão vai se dar do espírito para o corpo e não o contrário. Qualquer processo que trabalhar apenas o corpo vai apenas aliviar o problema, porque vai estar mexendo no efeito e não na causa. Em videoaulas posteriores, nós vamos trabalhar tudo isso para que a pessoa que esteja nos assistindo possa entender todo esse processo e trabalhar a sua vida de uma forma mais equilibrada. Muita paz a todos. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!